533. 5, ponto espera, dono 0, pronto. 595, mantém ponto espera, dono 0. Mantém ponto espera, 595. Parte principal, reporte no parte 3, livrando. 398, bom dia, acione identificação, desse nível 060, vigilância, chegada maré. Chegada maré, desce parte 060, parte 3. 273, ok, então tá pronto a conta? Autorizado para Guanambi, nível de voo, perdão, nível de voo 3, perdão, nível de voo 100, rota direto pela radial 273, decola da cabeceira 10, com curva direita, subida Argo, após direto para o destino Guanambi. O transponder é 5105 e o controle 120 desse pau 8. Corteja. 130 graus, 129. Exato, pouso 273. Afirma que o Zulu correto, o cortejamento chame para o acionamento. Livre de Zio 3198, após de Zio na proa de IBAP. Controle, o Lima pago. Prossiga até Lima pago. A porta você foi de Camaçari, está 500 pés, aqui no corredor forte, vai via litoral até Salvador. Ciente, até Lima pago. Estabilizado, são 3896. 3896, chame tu, 1862, eu vou voltar. 3896, obrigado. Tango, está autorizado cruzar o pátio 1, reporte livrando no pátio 3. Área 2739, corrimento 09, curva à esquerda. Reporte Fernando Vendão 10. Alfa Tango 2733. Consiga, Alfa Tango Tango. Ok, Alfa Tango Tango, utilizado Vitória da Conquista, uma centena, rota direto. Decola na cabeceira 10, com curva à direita, subida Arbor, transição. Perdão, Arbor, após direto. O transponder é 5003 e o controle em 120, decimal 8, corteja. Livre decolagem, dá um 10, ciente de tráfego 5597. Torre Salvador, TAN 3896, baixado, travado. TAN 3896, continua a aproximação, aguarda pista livre, existe altímetro no 0 ou no 7? Sente, aguardando pista livre. 3. Bom dia, Azul 4207, está autorizado para o Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível de voo 360. A primeira via Apesulu 10 até a posição ESMAP, após segue conforme a rota preenchida no plano de voo. Decola 10 com curva direita, inicialmente na subida da El, seguida direto para as posições Leda e Bridge. Aciona transponder 0, corrijo, 5026, e o controle opera em 120.8, corteja. Para usar o centro de mão, 390, vou fazer 10 para o SNAP e até o outro centro de mão. Na tela 50, curva 30, centro da hora, até a extensão limpa e branca. Certo, no 5026, controle 208. O azul com 207 correto, chama para o acionamento na pole position. Pronto, para 208. Gente, 3198, restaurante indicado até 2109. É 5728, desce a 2000 pés na proa de dona, ajuste 1016, reconstabilizado o localizador. 2000, projetor, né, para estabilizar. A livre das restrições de altitude, 5728. Beleza, obrigado. Solo 1219. Direita Solo 219, tá 3896. Espera com o postura básico em fixo. Centro Faceneira 2733, continua a aproximação, aguarde autorização para toque remetido. Aguardando autorização, 2733. 0167, o altímetro no 016 agora, o viante para o débito. O Salvador, TAM 3896, está na Livrona Alfa. 3896, bom dia, taxi via Alfa e Juliette para o 612. Alfa, Juliette, portal 612, TAM 3896. Ciente, chama agora a Torre Salvador, 1186, bom pouco, guardião 02. Hotel Imatango, Torre 1186. 186, Imatango. 4 a bordo, ok, tá livre o táxi via Pátio 1 Índia Alfa, no ponto de espera, ou chama para ingresso no Pátio 1. Guardião 02. Guardião 02, continua a aproximação, repasse o visual com campo. Pode voar com campo. Sim, está autorizado até o pátio do GRE, repasse o solo controlado, vento 1,10 graus, 1,32. Uma centena com 1,32. Autorizado o pouso por 2,633. Alfa, no posto espera a torre 18,6, bom dia. TAM 3896, observa o tráfego da Baeté livrando o pátio 3, após ingresso via Juliette 612. Gente, observando o tráfego após vai livrar, vai ingressar via Juliette pro 612. Gente, Atório Matando, presente autorizado por Mugré, informa um esquilo no Mugré também a 4 milhas da final do 17. Tá certo, guardião 02 do Imatango. Alô, Gol 260, Recife 370, atualização. Gol 260, tem o 390 aprovado, é o 37. Ok, Gol 260, então autorizado para Recife, nível de voo 390, aerovia Upper Whisky 58. Decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. o transponder é 5025 e o controle 120.8. Corteja. 0 para Recife, para o IFC 58, pista 10, curva esquerda, Puca, Caju, 5025, transponder 120.8, está na 8. Senão está visual, está curvando à esquerda, o DC-33. Hotel Lima Tango informa um Caravan subindo a 1000 pés na perna do vento da 1-0. Passeio do Caravan, aí às 12 horas, o Guardião 02 será o número 2 para Afonso, Ogra. Autorizada final do ILS X-Ray, reporte estabilizado, localizador. Até após a lá. Base. Guardando para girar a base, 633. Bravo Delta Lima, tem cabeceira 1-0. Sinal, Grael, Guardião 02. Guardião 02, salas 17, estacionar frequência livre. Aprendeu a estacionar frequência livre, rápido. 02, desconsidere reposta no solo, vento 1-1-0 graus, 1-2-2. Uma centena com uma dúzia, vamos lá no solo, corte 1-2. Era do vento, 2-7-3-3. Saia 2-7-3-3, mantenha a perna do vento, agora pode virar a base. Mantenha a perna do vento, 2-7-3-3. Hotel de Matango, caça pulso pairado na cabeceira 17, vento 1-1-0 graus, 1-2-2. Poderia autorizar direto para o Pátio do Grande, Hotel de Matango. Hotel de Matango autorizado, fique atento ao estilo do Guardião 02. Garantia, Hotel de Matango. Direto Bravo Delta, autorizado a decolagem, pistão 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-2-2. Tá, 3198, desça 2000 pés, reduz a indicada 1909, autorizada final do ILS X-Ray, reposta estabilizada. Desce para 2000, reduzindo 1909, autorizado ILS. Autorizado o sistema 0 visual, objeto 5728. Chame Torre, 1986, bom pouso, F5728. Obrigado, até já. Interceptando a perna do vento da 1-0. Desliga um Boeing 737 na final da 1-0. Tem ele visual aqui, o Boeing. Pode prosseguir com o número 2? Negativo, tem um Airbus 320 da TAM. Ah, tá mais do mesmo. É, está, já tá curvando já, tá? Já tá curvando à esquerda, 320 do 733. Portaria 2733, curva direita, reporte reinterceptando perna do vento da 1-0. É, curva direita, confirmando curva direita. Poderia autorizar a pouso na 1-7? Façam 270, reposto na final da 1-7. Comparado na final da 1-7, 2-7-3-3. Checar visual com a 10. Controle 208, Juliette Bravo Delta. Você saiu 2-7-3-3, façam 270 longo. Gente, vai fazer um 2-7 longo, já tá quase na final da 1-7. Pode prosseguir? Negativo, saiu 2-7-3-3, aguarde as instruções. Está aguardando, 2733. Conde, 010, Juliette Bravo Delta. 728, informe sem de pouso, adjacimento 1-0 no meia. Está sendo checado, visual, final de 13 meia milha. 100, Força Aérea 5728, autorizado pouso, pistão 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-2-2. Fazer livre, pouso, pistão 10, é isso? Jet 5728, autorizado o pouso 1-1-0. Obrigado. Gente, a volta do Dango, táxi autorizado, parte 1, no Wind Alpha, ponto de espera da 1-0, chama a torre, 1-1-8-6-2, altímetro 1-0 no meio. Saia 2733, devido a tráfego, será o terceiro para pouso 1-1-0. Terceiro para pouso na 1-0, ciente, mas tem condição de pousar. posso encerrar o terceiro para pouso. Ah, obrigado, terceiro para pouso. Estou no litoral, Juliette Bravo Delta. Cientes, regra de voo alterada no 421, confirme nível 095, Juliette Bravo Delta. Ah, 3500. 3510, livre ajuste no 096, o reporte nivelado, Juliette Bravo Delta. Cientes, Bravo Delta. Tranquilo. Muito obrigado aí pela coordenação. Tá, 3198 estabilizou ILS, como é que foi? Torre, 1-1-8-6-12 bom pouso, tá 3198. Oi, 1-1-8-6, tá logo. Só informação, pushback? Tá, confirma, posso confirmar, Cia. Só porque eu tenho outro tráfego pra passar a retaguarda que já tá pronto pro táxi, tá? Que eu te fiquei no porte também. Se eu tenho condições, se não tiver, tudo bem. Obrigado, 4207, após a passagem do outro quarto, Charlie 402, inicia o puxa chama táxi. Zulu, táxi autorizado, parte 1 no Índia Alfa, ponto de espera da 90 Torre, 1-1-8-6, altimetro 0-6, agilizando, Lima, Quilo, Zulu. Salvador, boa tarde, bom dia ainda, o 3198, na sua externa, passar trabalho. Tan 3198, autorizado pouso pistão 10, vento 110 graus, 129. TV pouso não, 10, Tan 3198. Controle, confirma para o 2733, seu último tráfego. O TAE 2733 afirma, é 2320 na final do 10, último tráfego. Confirma intenções de pouso na pistão 17 ou 10. Fábio logo com tráfego, tem intenção de pousar na 1-0, se possível, poderia seguir como número 2, atrás do Boeing? O TAE 2733 autorizado a seguir número 2, atrás do Boeing, para pouso 1-0. Fábio logo com membro, segue atrás do Boeing como número 2. O TAE 2733 só confirmando, é o Airbus 320. Airbus, o Airbus 320, grato. Azul 4060, good morning, Squawk Ident, descendant to flat level 050, manual level. Squawk Ident, descendant flat level 050, manual level 0460. Estamos voltando, mantenha a ponte esperada 1-0. Estou na base, o 2733. Você saiu 2733, é ponte final do 1-0. Voltará o 2733 está na final já, prefixo. O TAE 2733, continua a aproximação, guarda pista livre. Guardando pista livre, 2733. Então, 3198, solo 26, livre direita, chame solo, 121-19. Direita, 219, tá 3198. Solo Salvador, tá 3198, livrou na circunstância. 2198, Alfa, mantém antes na Tito e Juliette. Portão 09, corrigido, portão 02, tá puxando no CEPAM, mantém antes da Juliette. Gente, Alfa, mantém antes da Juliette, portão 02, está 3198. A 207, taxa direita, Índia Alfa, ponto de espera da 10, chama Torre, 1186, altímetro 10, 16. Gente, Índia Alfa, 208, 1 Tan, Alfa Gillette, portão 02. Gente, Alfa Gillette para 02, já está autorizado, Alfa está 3992. Controle Salvador, boa tarde, eu vou na 732, cruzando 180 para 173. 738, bom dia, senhor, identificação de São 0620, vigilância, chegada à maré. 060, na maré, voa 172. Crutch, eu posiciono o senhor, can we fly direct to Duna? You are clear direct to Itapta, Itapta position, QNH 1016, stand now until 3000 feet. You are dismissed of the altitude restrictions over Itata, okay? Roger. Heading Itat, down to 3000 feet and H106, clear of contract 04060. Saia 2733, ciência, solos 28, livre à esquerda, estaciona a frequência livre. Livre à esquerda, estaciona a frequência livre 2733. 5220, bom dia, sem identificação. Quando o próximo calibre descido ao nível 050 na proa de Amar, reporte livrando. Seja mundial, vai para os 50 na proa de Amar, vai reportar livrando, 5220. Já está muito próximo de Coral. Serviço radar está encerrado 4 milhas para aquela posição. Coordena direto com o controle Ilhéus em 1201 no bom voo. 01 no boa. Alfa Tango Tango, autorizado decolagem, pistão 10, vento 10 graus, 1049. Pistão de 070, vigilância da presente proa de maré. Chegada maré. Identificou 070, proa de maré. Salvador, bom dia, azul 4207, mantém ponto de espera da 10. Azul 4207, mantém ponto de espera da 10. Índica 207. Alfa Tango Tango, decola 230, chama o controle, 120, decimal 8. 08, anda 1. Corrido, papapapá, vandela, tela, devolvo na sua escuta. Alfa Tango Tango, bom dia, contato radar, sobe uma centena, cumprindo as restrições da saída da árvore. Uma centena cumprindo as restrições da arma, o Alfa Tango Tango. astrônomo 7035220. 5220, já pode passar na mão. Aí é contato. Portão 08 autorizado. Se tiver questionamento, chama táxi. Chama, né? 0-21-0 graus, 1-3-9. Azul 4060, Kennedy Center 2000, and are you clear to ILS X-ray 1-1-0? Yes, sir, now you are. The clear until 2000 feet, QNH remains 1-0-6, and you are cleared final. ILS approach. Runway 10, report reception. Roger, clear down to 2000, clear ILS, X-ray, runway 10, we'll fly establish as 04060. Lima Kilo Zulu, decolar 233, tem controle 120.8. 208, Lima Kilo Zulu. Controle, bom dia, Papa Tango, Lima Kilo Zulu, decolando 0, passando 600 pés. Confirma para o controle. Papa Tango, Lima Kilo Zulu, seu. Lima Kilo Zulu, contato radar na decolagem, sobe uma centena, cumprindo as restrições da saída Argon. Vai cumprir o perfil da Argon, Lima Kilo Zulu. Voo 738-050. 050, voo 7-5. Webjet 6740-0612-0. Até o 60-6740. 5220 desce 4 mil pés, ajuste no 0 no meia. Brava para a Serra, bom dia, este é o controle Salvador. Mantenha as condições visuais via corredores. Passando agora a vertical de Morro de São Paulo. Prossegue com a frequência livre da coordenação, me chama novamente após Vera Cruz, ok? Guarda de mar, sobre o Proa Norte, confirmando. Então, guarda de mar, qual é o destino? 7 milhas, sudoeste de Salvador, chama agora o controle Ilhéus 120-1 no bom voo. Me pode chamar a torre, no 862. Está com 115 a bordo, alterna Natal com 2 horas e 15, eu dou o gol. Sim, eu vou copiar o PLB. PLB 115, 115. 115, gol 2-0, táxi, pátio 1 no Índia Alfa, ponto de espera da 1-0, eu estou aí no 1-8-6-2, eu tive que no 0 no meia. No 0 no meia, 18-6-2, ligado? Está autorizado, voo 1732? Está autorizado até 2000, após estado e ajuste 1-0-6, está autorizado a final dele, é 1738, reporte localizador. Bota lá no localizador para 2000, após estado, 1736, voo 1732. Web 6740, desce 050. Até o 50, 6740. Azul 4207, a torre voltando. Estou escutando. Azul 4207, após a decolagem, o senhor ia manter proa até de 3 mil metros, após voa direto Leda. Última, tem proa da outra lozinha, você está